Estamos no ar. No ar. O programa de rádio do projeto Pescador de Sonhos SSG, do programa Escolhas. Olá, eu sou o Darwin. Estamos novamente no ar. Desta vez falaremos com um dos artistas pertencente à Dreambox, LR Kamala. Mano Darwin, como é que é? Tudo bem? Está-se bem. Olha, vamos começar com uma questão que eu acho que é muito importante, é saber como começou o teu percurso na Dreambox. Bem, boas tardes, antes de mais, para os ouvintes também aí de fora e aqui da zona da Albufeira. Bem, o percurso com a Dreambox deu iniciativa já por um colega meu, que foi o Gerson. Aliás, foi o Gerson e o João Costa. E pronto, o Gerson trabalhava já ali no segundo andar, tinha um estúdio. Mas entretanto, como eu já tinha uma grande fonte com o João Costa, que também já foi pertencente aqui do projeto do programa Escolhas, pá, naquele tempo decidiram abrir um estúdio para começar uma coisa séria. E depois foi aí que eu me colei, a meados de 2014, se não me engano, sim, foi em 2014. E é o mesmo período que começaste na música ou foi muito antes? Não, eu na música já tinha começado muito, muito antes. Depois aí volto a falar através do meu colega Gerson Almeida, que agora encontra-se em Londres, que ele próprio foi o dono da Segundo Andar Produções. Pá, já posso dizer que faço música desde 2007. Escrevia. Depois, quando me senti-me preparado, 2012-13, falei com o Gerson do Segundo Andar Produções. E pronto, e assim comecei a minha iniciativa no rap. Durante este percurso na Dreambox, o que fizeste até agora no estúdio? Pá, fiz tudo um pouco. Desde do tudo, que eu digo que é projetos, muitos projetos. Fiquei já um ano e tal a apanhar com o meu mano Caixa, o João Costa. Fiquei-lhe a ver a produzir, como é que ele fazia tal coisa, porque eu também sou um rapaz muito curioso, estás a ver? Quando metem-se no nome de gravação, ainda assim eu gosto de música, foi logo isso também que me influenciou a aprender um pouco sobre a área da música. Agora falamos um pouco do projeto teu, que ainda não foi divulgado, mas algumas pessoas mais próximas já sabem, que é a tua mixtape 8200, correto? Por assim dizer, aquela é uma EP, porque é uma seleção de faixas que eu criei aqui no projeto, estás a ver? Aqui na Dreambox. Pá, a mixtape, sim, é 8200. É composta por quantas faixas? Posso dizer que é composta por 6 faixas. E pronto, está mesmo para sair aí no... Como estavas a dizer, qual é o conceito do 8200? 8200. Sim, o contexto, a ideia, como surgiu o nome. O nome surgiu já vindo de algum tempo mesmo. Porque eu sou uma pessoa que cresceu em Albufeira já basicamente desde os 2 anos, estás a ver? E logo o 8200, que é o endereço de Albufeira, 8200, pá, faz com que eu tenha muita história de vida para contar. E até histórias que do pessoal ouvindo, que vai ouvir, pode ser semelhante à minha. E tipo, vou tentar meter os meus sentimentos sempre, como faço, no microfone, né? E daí nasceu a EP, 8200, por assim dizer, 8200. Olha, visto que acho que muita gente não tinha a oportunidade de estar dentro de um estúdio, como a gente aqui tem esse espaço. Na tua opinião, qual é a importância de existir um estúdio em Albufeira como a Dreambox? Man, para já eu fico muito orgulhoso. E eu até vou explicar o porquê da Dreambox. Porque isso foi um sonho do Caixa, do João Costa, está a ver? Sim. Ele tinha um sonho que era abrir um estúdio aí com o pessoal e não sei o quê. Quando ele me deu a dica que estavam a jogar sementes, eu disse, shit, também quero ir regar. E assim construímos a Dreambox, que é o sonho do Caixa. Dreambox. E aí, tipo, ter um estúdio em Albufeira é muito bom. Para o pessoal que também apoia a música. E posso já dizer que já tivemos muitos visitantes, até mesmo pessoal que quer dar iniciativa no rap. Pá, a gente está sempre aqui para ajudar, mas há muitos rappers a surgir, isso é verdade. Há muitos rappers a surgir. Olha, para finalizar aqui a última questão, quais são os teus planos para o futuro em termos musicais? Meus planos para o futuro em termos musicais? Sim. É viver da música. Eu e os meus manos. O pessoal que sempre me viu a crescer e que sempre me apoiou. É, tipo, quer ganhar tipo, sucesso na música. Não depender-me só de um Tuga, meu patrão. Porque eu próprio quero ser o patrão, estás a ver? E nós temos que lutar para poder melhorar isso. E como eu sou estrangeiro, eu penso assim, man, não vou deixar o Tuga tentar ser nosso patrão. Portanto, a gente tem que evoluir de qualquer maneira. Não é em termos de preconceito em relação a isso, porque qualquer um gosta de ser boss de qualquer coisa. E eu estou a apostar nisso. Pode crer. Ei, o meus niggas. Quero mandar um grande cumprimento já à SK, a Family, ao PCA, o meu 4C4. C4 aqui, o meu puto da Albufeira, ele também cresceu comigo. Ele é real one, ele sempre me acompanhou. E o pessoal também que já viu as faixas também sabe, sempre te disseram. Exatamente. É. Terminamos então a entrevista com LR Kamala. Yeah. Com a sua mixtape 8200, está para breve. Queres adiantar alguma coisa em relação ao mix? Man, eu não vou adiantar muito, mas posso dizer que se a minha mixtape sair, quero lhe concluir toda com videoclipes, tem que ser só lançados com videoclipe, porque lançar já são com lírica, só assim tipo na internet, não sei o que. Não, pessoal, agora hoje em dia já nem ouve muito vídeos com letra, porque basicamente vão vir só 30 segundos e quem já passou uma mamba. Agora se o conteúdo tiver boa qualidade, como já estamos a trabalhar aí para a minha EP 8200 com o pessoal aí da SK Family. Pá, estamos a entrar num ciclo. 2016 é o ano da mudança. Ou maybe say 2K16. Olha, desejo-te toda a sorte do mundo. Muito obrigado. Não, está no. Eu é que fico muito agradecido por essa entrevista. Tamo aí, man, tu sabes. Tá. Né? Força aí, como Com licença. One love, my people. Tamo aí. Já foi. LR. LR adoça. Que adoça muito. Disseram sem alguém podias contar. Com a vida que temos aprendemos que nem em todos devemos confiar. O mundo quer aquilo que tu tens, não julgues ninguém, faz tudo pelo bem, senão a tua vida faz de ti refém. Pensa, valoriza, no fundo existe sempre a saída do túnel escuro, mas nem sempre somos seguros. Em cada batalha, em cada jornada seguimos fortes, senão tudo falha. Eu nunca sei o que está para vir, mas mesmo assim continuo a sorrir. Confio ou não confio, na minha cabeça vai um grande atrofio, mas mesmo assim se mantenho-me de pé, nem em todos acredito, só na minha fé. Tens que perceber, se tens boa vida só tens que agradecer. Amanhã nunca saberemos, mas espero que o dia corra bem, oremos. Sempre te disseram sem alguém podias contar. Com a vida que temos aprendemos que nem todos devemos confiar. Devemos confiar, devemos confiar. Sempre te disseram sem alguém podias contar. Com a vida que temos aprendemos que nem todos devemos confiar. Devemos confiar, devemos confiar. Com a vida que temos não vivemos, sobrevivemos e aprendemos que nem em todos devemos confiar. Acredita que inimigos são tantos que nem os consegues contar, mas quando estiveres a subir vão-te querer agarrar. E tu aí vais pensar, se os te odiavam estão dispostos para te ajudar. Mas nem penso nisso, é no estudo que eu penso e cumpro com o meu compromisso. Sou a prova disso, inspiração vem da estrela que me guia. E nem sabia que a música me definia. Poucos quiseram ajudar e foram esses poucos que me ajudaram a encontrar o meu lugar. Obrigado. Que se lixo os teus, só quero saber dos meus. Que se lixo os teus, só quero saber dos meus. Que se lixo os teus, só quero saber dos meus. Sempre te disseram sem alguém podias contar. Com a vida que temos aprendemos que nem todos devemos confiar. Devemos confiar, devemos confiar. Sempre te disseram sem alguém podias contar. Com a vida que temos aprendemos que nem todos devemos confiar. Devemos confiar, devemos confiar. Desde pequeno que aprendi assim, eu não confiar em todos, muito menos em ti. E não queres saber de mim, entrei nesse game e vou até ao fim. São poucos os que querem ajudar, mas não te deves preocupar. Faz por ti para um dia alcançar a vitória. No fundo qualquer um de nós nasceu para fazer história, mas não podes preocupar, porque a vida é só uma e só tu podes a mudar. Pensa bem no que irás fazer, porque a vida dá voltas, tu vais perceber. O destino não consegues mudar. Não sei, talvez não custa tentar. Tentar. Sempre me disseram, não acreditei. Sempre me disseram, eu vacilei. Sempre me disseram, não confiei. Não confiei, não confiei. Sempre te disseram sem alguém podias contar.